Se um aumento ou diminuição da área de deslocamento resulta em um aumento da evolvabilidade, será que iríamos querer chamá-lo de uma melhora que evoluiu? Meus pelos ultradarwinistas começam a se arrepiar e meu detector de heresias dá sinais que vai disparar. E isso cheira inquietamente a antevisão evolutiva. Nas aves, evolui um aumento ou uma diminuição do alcance de voo em razão da seleção natural para a sobrevivência individual. Futuros efeitos sobre a evolução são uma consequência irrelevante. Não obstante, poderíamos descobrir, analisando retrospectivamente, que as espécies que povoam o mundo tendem a descender de espécies ancestrais com talentos para a evolução. Portanto, poderíamos dizer que existe uma espécie de seleção de alto nível entre linhagens em favor da evolvabilidade. Um exemplo do que o grande evolucionista norte-americano George C. Williams chamou seleção de clados. A seleção darwiniana convencional conduz a organismos individuais bem sintonizados como máquinas de sobrevivência. Poderia ser verdade que, em consequência da seleção de clado, a própria vida tenha se tornado cada vez mais um conjunto de máquinas de evoluir bem sintonizadas? Se a resposta for positiva, poderíamos esperar que em reprises kaufmannianas da evolução pudessem ser descobertas as mesmas melhoras progressivas à evolvabilidade. Quando escrevi pela primeira vez sobre a evolução da evolvabilidade, propus que a evolução teve vários eventos divisores de águas após os quais a evolvabilidade melhorou subitamente. O exemplo mais promissor de um evento divisor de águas que encontrei foi a segmentação. Como leitora de lembrar-se, segmentação é a composição do corpo em módulos encadeados nos quais partes e sistemas se repetem em série. Ela parece ter sido inventada independentemente em sua forma plena nos artrópodes, vertebrados e vermes anelídeos, embora a universalidade dos genes OX fale em favor de algum tipo de organização serial anterior e posterior como predecessora. A origem da segmentação é um daqueles eventos evolutivos que não podem ter sido graduais. Os peixes ósseos possuem tipicamente cerca de 50 vértebras, mas as enguias têm até 200. As cobras cegas, anfíbios parecidos com vermes, variam entre 95 e 185 vértebras. As cobras diferem imensamente no número de vértebras. O recorde, pelo que eu saiba, é de uma serpente extinta, 565. Cada vértebra de uma cobra representa um segmento com seu próprio par de costelas, seus blocos musculares, seus nervos que brotam da medula espinhal. Não pode existir um número fracionário de segmentos e a evolução de números variáveis de segmentos tende a incluir numerosos casos nos quais uma cobra mutante diferiu de seus pais em algum número inteiro de segmentos, no mínimo um, possivelmente mais de uma tacada. De modo semelhante, quando a segmentação se originou, tende a ter ocorrido uma transição mutacional direta de pais não segmentados para um filho com dois segmentos, no mínimo. É difícil imaginar uma anomalia dessa sobrevivendo, quanto mais encontrando um parceiro e se reproduzindo, mas evidentemente isso ocorreu, pois estamos rodeados de animais segmentados. Muito provavelmente, a mutação envolveu genes OX, como os de O Conto da Mosca das Frutas. Em meu artigo de 1987 sobre a evolvabilidade, especulei. O êxito ou fracasso individual do primeiro animal segmentado durante sua vida é relativamente desimportante. Sem dúvida, muitos outros novos mutantes foram mais bem-sucedidos como indivíduos. O importante no que diz respeito ao primeiro animal segmentado é que suas linhagens descendentes são exímias em evolução. Elas se irradiaram, especiaram-se e originaram novos filos. Quer tenha ou não sido uma adaptação vantajosa durante a vida individual do primeiro animal segmentado, a segmentação representou uma mudança na embriologia muito rica em potencial evolutivo. A facilidade com que segmentos inteiros podem ser adicionados ao corpo ou deles subtraídos é uma das coisas que contribuem para a melhor evolvabilidade. Outra é a diferenciação entre segmentos. Em animais como os milípedes e as minhocas, os segmentos são, na maioria, iguais entre si. Mas existe uma tendência recorrente, sobretudo entre os artrópodes e os vertebrados, de certos segmentos se especializarem para propósitos específicos e, assim, diferir de outros segmentos. Compare uma lagosta com uma centopeia. Uma linhagem que consegue evoluir adquirindo um plano corporal segmentado e imediatamente se torna capaz de gerar, pela evolução, todo um conjunto de novos animais, alterando módulos segmentares em todo o corpo. A segmentação é um exemplo de modularidade e essa, de modo geral, é um ingrediente básico do pensamento de autores que trataram mais recentemente da evolução da evolvabilidade. Das muitas acepções de módulos registrados no Oxford English Dictionary, a relevante é, abre aspas, uma entre uma série de unidades de produção ou partes componentes que são padronizadas para facilitar a montagem ou a substituição, sendo geralmente pré-fabricado como estruturas independentes. Fecha aspas. Modular é o adjetivo que descreve um conjunto de módulos e modularidade é o substantivo abstrato correspondente à propriedade de ser modular. Entre outros exemplos de construção modular, temos muitas plantas. As folhas e flores são módulos. Mas talvez os melhores exemplos de modularidade sejam encontrados no nível celular e bioquímico. As próprias células são módulos por excelência e dentro delas o mesmo podemos dizer das moléculas de proteína e, obviamente, do próprio DNA. Portanto, a invenção da multicelularidade é outro importante evento divisor de águas que quase certamente aumentou a evolvabilidade. Ela precedeu a segmentação em centenas de milhões de anos e a própria segmentação é uma espécie de reencenação em grande escala da multicelularidade ou outro salto em modularidade. Que outros divisores de água ocorreram? John Maynard Smith, a quem este livro foi dedicado, colaborou com seu colega húngaro Ernst Szentmihalyi em The Major Transitions in Evolution. A maioria de suas principais transições pode encaixar-se em minha categoria de eventos divisores de águas, melhoras fundamentais na evolvabilidade. Isso, obviamente, inclui a origem das moléculas replicadoras, pois sem elas não poderia haver evolução. Se, como aventaram Kern, Smith e outros, o DNA usurpou o papel principal de replicador de algum predecessor menos proficiente, havendo estágios intermediários nessa transição, cada um desses estágios constituiria um salto à frente na evolvabilidade. Se aceitarmos a teoria do mundo de RNA, inferiremos que houve uma transição fundamental, um divisor de águas, quando um mundo de RNA que servia de replicador e enzima deu lugar a uma separação entre o DNA no papel de replicador e proteínas no papel das enzimas. Ocorreu, então, a agremiação de entidades replicadoras, genes, em células com paredes, as quais impediam os produtos gênicos de vazar e os mantinham juntos com os produtos de outros genes com os quais eles podiam colaborar na química celular. Uma transição importantíssima e, muito provavelmente, um divisor de águas na evolvabilidade foi o nascimento da célula eucariótica pela mescla de várias células procarióticas. Também essencial foi a origem da reprodução sexuada, que coincidiu com a própria origem das espécies, com seu próprio reservatório gênico e tudo o que isso implicou para a evolução futura. Maynard Smith e Szentmihalyi enumeraram ainda a origem da multicelularidade, a origem de colônias como os formigueiros e cupinzeiros e a origem das sociedades humanas com linguagem. Há uma similaridade que rima entre, no mínimo, várias dessas grandes transições. Muitas delas envolvem a reunião de unidades anteriormente independentes em agrupamento maior no nível superior, com a concomitante perda de independência no nível inferior. A lista de Maynard Smith e Szentmihalyi já acrescentei a segmentação e destacaria outra, que chamo de gargalo. Trata-se de outro caso em que uma explicação pormenorizada seria repetir o que já expus em livros anteriores, em especial o último capítulo de O Fenótipo Estendido sobre a redescoberta do organismo. Os gargalos relacionam-se a um tipo de história de vida de organismos multicelulares. Quando ocorre um gargalo, o ciclo de vida retorna a uma célula a partir da qual cresce um novo corpo multicelular. A alternativa a um ciclo de vida com gargalo poderia ser uma planta aquática hipotética que se espalha desordenadamente, reproduzindo-se pelo desprendimento de pequenas partes multicelulares. Elas se afastam levadas pela água, crescem e depois também se fragmentam em pedacinhos. O gargalo tem três consequências importantes e todas certamente são boas candidatas a melhoras na evolvabilidade. A primeira consequência é que as inovações evolutivas podem ser reinventadas de baixo para cima e não como uma remoldagem de estruturas existentes, o que seria como malhar uma espada para transformá-la em relha de arado. Uma melhora no coração, por exemplo, tem mais chance de ser um inconfundível aperfeiçoamento se as mudanças genéticas puderem alterar todo o curso de desenvolvimento a partir de uma única célula. Imagine a alternativa: pegar o coração existente e modificá-lo por um crescimento diferencial de tecidos dentro de sua estrutura enquanto ele não para de bater. Essa remodelação em pleno galope prejudicaria o funcionamento do coração e comprometeria suas possibilidades de aperfeiçoamento. Em segundo lugar, o gargalo, reiniciando continuamente em um ponto de partida consistente num ciclo de vida recorrente, fornece um calendário que permite marcar o tempo de eventos embriológicos.